O sapo no seu cavalinho cavalgou. Oh, oh. O sapo no seu cavalinho cavalgou. Oh, oh. Foi até ao charco a galopar, a pistola d'água a disparar. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mais 5, foi bestial! Oh, vá lá, filhos, toda a gente adora música folk. Que tal a Mila como o peixe? Vamos a isto! Pai, adorava, mas eu vou ter com aquilo ali ao centro. E eu só não quero. Ei, que tal se eu nos replicasse e tu tocavas com os duplos? Pode ser, mas tem mais graça com vocês, não é baixo? Boa sorte! Otários! Ah, réplicas. Vamos divertir-nos. Um, dois, três e quatro. A Mila come o peixe. A Mila! Oh! O seu nome é Phil e é o nosso ar. Veio do século 22 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Não, Phil! Vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. Ele é o Phil, no futuro é a primeira história onde ele aterrou. Phil, no futuro é o ar do século 22. Phil, no futuro é o ar do século 22. Como passas? Ei, coelhinha, esqueceste do livro de história. Obrigada. Podes ir andando. Sem problemas. Mas é melhor veres o capítulo 3. Meti lá uma fatia daquele peru que tu adoras. Não te preocupes, tem pouco sódio. Ela sofre de gases. É o teu pai? Papá adora Pim. Não. Bolas! Caneco! Peço desculpa! Oh. Eu ia... Ei! Belo brimbau! Pois é, sim, é senhora. É um erva azul 3000? Bem, sim, exatamente. Eu próprio o fiz. Oh. E não é o único instrumento. Mas caramba, é lindo! É se pressionar um pouco mais com a língua, uh-huh, pode fazer umas coisas jeitosas. Estás a ouvir? Já! Yeah. Parece um porco a morrer. Não é um porco a morrer. É o meu pai, pá. O que é que ele faz aqui? Não sei. E porquê é que ele está a falar com a professora de música? Não sei, mas eles parecem dar-se muito bem, Phil. Ele está a dar-lhe mais 5? Que me dera que não se risse assim. Olá, pai. Vim-te a falar com a senhora Levy hoje. Qual era o assunto? Desculpa, não apanhei a última parte? É uma coisa espantosa. A senhora Levy e eu começámos a falar sobre música folk americana. Ela é uma grande fã! Quando é por isso ela... Por quê? Gargarejar? Convidou-me para cantar na tua aula de música amanhã. Não é bestial? Ah, podemos falar nisto depressa? Desculpa, acabou-se a conversa. Tenho que tratar das cordas vocais. Mas... Ah... Mãe, tenho de falar contigo. Desculpa, não sou tua mãe. Ah, não? Mãe? Oh, olá, querido. Precisava de ajuda para as compras. Ei, Barb, podes pôr a roupa a lavar? Que mandona. Não sei como é que aguentas. Réplicas. Mãe, tenho de falar contigo. Cheira-me a massa! Quem terá posto isso na lista das compras? Para que é que precisas de massa? O que é que eu faço todas as terças? Faço rebocos. Mãe, peço-te. O pai vai à minha aula amanhã cantar. Tens de me ajudar. Eu vou ser gozado por todos. Oh, Phil, não vai correr assim tão mal. Vai, sim. Tu sabes como ele fica quando começa com a música? Oh, vá lá, Phil. Ele foi à minha aula hoje e foi uma festa. Boa. Obrigado pela força. Sou do melhor. Querido, eu sei que às vezes o teu pai pode ficar um pouco... Louco? Tonto. Sabes como ele adora aquelas músicas antigas? A família dele toca há que tempos. Eu sei. Que bom! E é só uma pequena aula, não é? É, sim. Mas o que é que... Curtis? Estás bem? Estás bem? Mago. Tens algum problema na boca? O que é? Dente! Reboçados! Não admira que te dou ao dente! Curtis, para! Tenho que te levar ao dentista! Oh! Não posso levar ao dentista! Vou levar um homem das cavernas ao dentista. Não, não, vamos, vem comigo. Não, eu conduzo. Vamos? E assim, turma, hoje temos um convidado especial que eu penso que vai aumentar o nosso gosto por música folk americana. Não sei, 20 alunos, 45 minutos, pode ser assim tão mal? Olá, alunos! Oh, que mal! Turma, cumprimentem o Sr. Lloyd Diffie, pai do nosso querido Phil Diffie. Achas que se pode mesmo morrer de vergonha? Ei, miúdos! Sem a música, estariam mortos agora! Agora que captei a vossa atenção, não é bem assim. No entanto, a música é uma parte importante das nossas vidas. Quem é que me sabe dizer a origem da música? A origem? Alguém? Adivinha? É verdade. Pássaros. Os pássaros provavelmente foram o primeiro instrumento musical do homem. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Quem diria? Não é? Ana Tremoso caiu num poço. Caiu num poço e não quis cair. Ana Tremoso caiu num poço. Caiu num poço, fartou-se de rir. É malta! Caiu num poço, fartou-se de rir. Quem está, professora? Caiu num poço e fartou-se de rir. Fiote! Caiu num poço, fartou-se de rir. Todos! Caiu num poço, fartou-se de rir. Phil, tens de comer alguma coisa. Podes pestanejar. Ei, Phil, o teu pai é muito fixe. Como é que correu? Já pensaste na transferência? Pelo menos acabou o pesadelo. Olá, malta! Ou não? Bom, Phil, o que é que achaste da minha atuação? Saíste lá tão depressa que nem tive tempo de perguntar. Inacreditável. Nunca a vou esquecer, Sr. Diffie. Concordo plenamente. Sr. Diffie, a sua paixão pela música folk americana é realmente perturbadora. Eu estou perturbada. O senhor ficava sensacional junto aos nossos distintos oradores. O que é que disse? Bem, Phil, Pim, tinha esperanças de que o vosso pai pudesse vir amanhã. Senhor Levy, é uma honra. Oh, mas pai, a atuação é em frente de toda a gente, a escola toda. São calouros, segundos anos, júniores, séniores, conselheiros, professores, toda a gente. Phil, quantos mais, melhor, não é? Agora, se me dão licença, tenho de ir dar banho ao cão. Ótimo. Eu sei que vocês estão envergonhados com o vosso pai, mas eu percebo. Há duas semanas esqueci-me do almoço e a minha mãe foi à aula de Ciências Sociais. Ela apareceu. Olá, coelhinha! Pus uma maçãs na tua mochila. Olá, malta. Já decidi. Vou começar com o Millie Kiss the Catfish, passo para o Beetle in the Bottom of the Bucket e fecho com o Froggy Went a Courting. Boa ideia! Tens de acabar em grande. Foi nisso que eu pensei. Fez o que nos espera. Falem com ele sobre isto. E digo o quê? Pai, gostava que não me envergonhasses. Pai, gostava que fosses fixe. Parece bom. Vou dizer-lhe. Pima, acorda. Sabes, é o nosso pai. E vai à escola amanhã para cantar sobre peixes, bichos e sapos. E nós temos de aguentar. Ah, espera, espera. Já que o vosso pai não é fixe, porquê que não usamos aquela coisa fantástica das réplicas? Depois tínhamos dois pais tontos. Não, depois podíamos ensinar a réplica do teu pai a ser fixe. Coelhinha, venha daí um abraço. Tenho cócegas. Vamos ter muito trabalho. Ai, nem me digas. Agora vamos ensinar-te a ser fixe. Ora bem, se calhar já notaste que o meu pai não é muito fixe. Acredita, já deu para notar. Ele é mais que patego. Não é patego, é potego. Para que é que foi isso? É assim que se treinam os animais do circo. E não ressones, é fuleiro. E não é fixe rir-te das tuas piadas? Até no campeonato de piadas iam gostar do potego? Sem dedos. Ok, estou a apanhar. Isto vai ser mais que fácil. Mais um. Já esperava. Precisas ter medo, Curtis. Relaxa. Relaxa. Tenta não ser tão pré-histórico. Eu vou registar-te e tu senta-te. Era na cadeira. Olá, Bárbara e Curtis Diffy. D-I-F-F-Y. Viemos para a consulta das três. Diffy? Oh, que belisca! Olá, senhora Diffy! Oh, olá, Debbie! Não conheceu o Curtis Diffy ainda? Onde é que o esconderam? Numa gruta? Gruta? Essa foi boa. Não, o Curtis e a Pim são primos afastados. Olá, Curtis! Uau! Se o teu odor escrevesse, dava um livro muito interessante. Também gostas de cromos? Sabes que mais? Trim, trim, a equipa dos cromos está aqui! Com uns para o meu novo amigo especial. Que tal um unicórnio púrpura? Ou dois macacos de mãos dadas? Espero que sejam casados. Espero que a consulta não demore muito. O meu primo tem uma reunião de negócios muito importante na cidade. Bem, sabe como são os homens de negócios. Trabalham em grande, brincam em grande. Parece que o vulcão de autoclantes entrou em erupção. E a lava? Os autoclantes estão na minha cara. É doido. Eu adoro. Desculpa, pai. Não vais a lado nenhum hoje. Olá, pai. O que é que estás a fazer com o detector de metais? Oh, estou só a relaxar antes da grande atuação. Oh, achei! Ei! São as minhas coisas. Ah, o Curtis deve tê-las enterrado. É, temos de tratar dele. Relaxa, eu não te vou desapontar. Acho que vou abrir com Millie Kiss the Crawfish. Boa, giro. Só que é Catfish. Millie Kiss the Catfish. Isso interessa? Pois. Desculpa. Bem, Sr. Diffy, vai entrar daqui uns minutos depois das comunicações da escola. Boa sorte! Não me deixa à espera! Ah, pois. Não acredito. O meu pai vai entrar em palco e nem estou nervoso. Ah, de nada. Hã? É o meu plano. Quero os louros. Oh, é. Louros. Não, foi nada. Sabes, entra e dá-lhes com o fixo, sabes? Bom. Bom, tu pareces estrangeiro. És de onde? É de um país pequeno. Ah. É, no globo é mesmo no topo, sabe? Mesmo debaixo da plaquinha de metal. Ah, é sério? Andei por lá quando acabei o curso. Ah. Perdi um dedo. Acho que encontramos o culpado. Peço muita desculpa. Não faz mal, eu trabalho com miúdos. Deve arrancá-lo, estamos com pressa. Gostava de esperar pelo raio-x para ver. Não! Senhora, não brinque com os instrumentos. Desculpe. É, acho que vou tirar este Milk in a Jar. Tirar? Tens a certeza? Vou levar este público para outra direção, uma mais fixe. Bem, tem mesmo que ser, porque sabes, a senhora Levy está à espera que cantes canções folk americanas. Bom. Olha para elas, são estúpidas. Quem é que ouve estas porcarias, não é? Bom, o meu pai ouve. Ele canta-as desde que eu nasci. Pois, e é por isso que eu estou aqui, lembras-te? Porque o teu pai é um zero. É, eu nunca disse que ele era um zero. Vá lá, vamos, larga-me, Pim, larga, podes largar-me. Já não tem graça nenhuma. Vá lá, para, podes largar-me, para com isso. Desculpem, eu dei o meu melhor. Phil, o que é que se passa aqui? Ah, olha, nós... Eu fiz a geneira. Pensei que se te replicasse era impossível vir cá e tocar e envergonhar-nos. Envergonhar-te? Achas que eu era capaz? E achas? Acorda, pá. Tu não és fixe. Ouve, pá. Acabei de descobrir quem é fixe e não és tu, pá. E agora, sem mais demoras, apresentamos a música folk americana ao estilo do Sr. Lloyd Diffy. Filhos, não sabia que era assim tão grave. São só umas canções parvas, não preciso de atuar. Não, pai, não são parvas. Fazem parte do que faz de ti. Tu. Tu és único. Por isso vai. Queremos que vais cantar. Certo, Pim? Certo. Senhor Diffy, quando quiser. Vai. Está bem? Ele tem uns maxilares da idade da pedra. Ah, é. É de família. Maxilares fortes. Como um bife do lombo em duas dentadas. Antes de avançar, eu preciso chamar o meu mentor, o Dr. Mentorman. Ele tem de ver isto. Bem, Curtis, temos de sair daqui. Estás junto da anestesia? Serve. Vamos lá. Natsinoko! Está tudo bem? Estou ótima. Onde está o Curtis? Foi à casa de banho. Ah, bem, o Dr. Mentorman estará aqui daqui a 15 minutos. Boa, estou ansiosa. Não quero voltar a falar sobre brincar com os instrumentos. Desculpe. Oh. Vamos. Anda! Ana Tremoso. poço, caiu num poço, caiu num poço, não quis cair. Bateu de costas, fez um chapéu e pôs-se a gritar pelo seu paizão. Senhor Girino, ainda bem que não é o meu paizão. Bem, a próxima canção... Porque está a empestar o local. Que menina encantadora. Bem, a próxima canção é... A próxima canção chama-se O Sapo Cavalgou. E começa mais ou menos assim. Olha para ele, Lloyd, tão querido. Eu sei, já há muito tempo que não sou ajudante da fada dos dentes. Eu vou ao dente. Tenho dinheiro. Calma, já o tenho. Curtis, não, ele está ali. Os dentes, fada dos dentes. Toma, toma um dólar, toma, toma outro dólar. Olha, fica com a massa toda. Ai, meu pulso, devolve-lhe o dente. Anda, vamos. Mas é muita massa. Vamos.